Nem pensar, você vem bem quando eu cheguei a escapar do seu amor que eu mal provei. Vou beijar a hora de te conduzir ao lugar onde eu chorei e desisti. Nem pensar, você vem bem quando eu cheguei a escapar do seu amor que eu mal provei. Vou beijar a hora de te conduzir ao lugar onde eu chorei e desisti. Tanto amar desperdicei, pra variar dissimulei. Vem cá, que hoje eu já sei. Tudo que penei, vou deixar você falar, me seduzir, desfrutar de tudo que eu já quis ouvir. E na hora de retribuir, sem dó, preferir os braços de alguém melhor. Vem, vem já pra cá, receber o que eu vou derramar. De tudo que penei. Vou deixar você falar, me seduzir, desfrutar de tudo que eu já quis ouvir. E na hora de retribuir,